Natal do Arrocha. Arrocheda. Marcos Castro é show, o novo sucesso dos paredões. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, no som do porta-mala tocando Marcos Castro. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua, chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra. Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Falou que ia no banheiro, do nada ela sumiu. Quando eu fui procurar com outro cara, ela sumiu. Da Rocheda, tô nem vendo, pode crer, você merece. Rocheda, tô nem vendo, pode crer, você merece o prêmio de mulher mais bandida do mundo, um coração que é vagabundo. Que curte o MC Marcos Castro é show.